seu momento, uma aventura. A vida é tão bela, mas com amor é muito mais. Sem os seus carinhos me sinto sozinho. O Deus me devolva a paz. E vem fazer juras de amor a quem te ama demais. Vou revelar o meu segredo a você, impossível te esquecer. Vem para os braços do amor, aqueça meu rosto com os beijos seus. Eu quero ter o seu amor como antes, hoje eu sou todo seu. portalboarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. A vida é tão bela, mas com amor é muito mais. Sem os seus carinhos me sinto sozinho. O Deus me devolva a paz. E vem fazer juras de amor a quem te ama demais. Vou revelar o meu segredo a você, impossível te esquecer. Vem para os braços do amor, aqueça meu rosto com os beijos seus. Eu quero ter o seu amor como antes, hoje eu sou todo seu.